você. Qual o motivo desse seu adeus? Já que o encanto nunca foi só seu, porque entre nós nunca ninguém foi mais. Que o momento, por favor, deixe de lado esse seu pensar, já que o brilho desse seu olhar nunca passou de uma ilusão. Que mentira, já que o encanto nunca foi só seu, porque entre nós nunca ninguém foi mais. Que um momento, por favor, deixe de lado esse seu pensar, já que o brilho desse seu olhar nunca passou de uma ilusão. Que mentira, é o meu.